Eu vi um garoto de 13 fortão na obra do pai, uma tia de 30 a milhão na evangelização. Um grupo de guerreiro de coragem e atitude, ele já sabe o segredo, segredo, segredo. Não há nada que me segure, descobri o segredo da eterna juventude. E nessa caminhada eu tenho que me ajude, o Deus que fortalece o guerreiro que não se ilude. Por mais que o tempo passa, mantém sua fé com saúde. Um garoto de 13 fortão na obra do pai, e uma tia de 30 na evangelização. Um grupo de guerreiro de coragem e atitude, esses sabem o segredo da eterna juventude. Hoje o que se vê tá pra mais que parecer, comparado antigamente pouco se tem a fazer. Hoje tá tudo facinho, tempo de boa colheita, tá tudo mastigadinho, os mais velhos tem a receita que faz um homem digno de ter o que conquista. Conselhos valiosos, feliz quem o segue à risca. E bem-aventurado aquele que tem fé no pai, e mesmo na adversidade sabe quem o justifica. E sempre tá disposto a conviver com a vida, e nem liga se dela um dia que na terra for dividida. Enquanto estiver vivo, se apega no Deus que é vivo, que enquanto você viver prometeu estar contigo. Aquele que tiver sede beba da fonte da vida, naquele que nele crê fluirão rios de água viva. No seu interior, até o pozinho de 70 bebeu e se renovou. Se tu estás cansado, lembra dessa palavra. A força não vem do músculo, juventude ou saúde. A força vem do espírito e como prometido, basta você querer e buscar a presença que não te deixa envelhecer. Não há nada que me segure, descobri o segredo da eterna juventude. E nessa caminhada eu tenho que me ajude, o Deus que fortalece o guerreiro que não se ilude. Por mais que o tempo passa, mantém sua fé com saúde. Um garoto de 13, fortão na obra do pai, uma tia de 30 na evangelização. Um grupo de guerreiro de coragem e atitude, esses sabem o segredo da eterna juventude. E os guerreiros da rua que a cada luta se mantém firme nessa selva de muita viela escura. Quero dizer que demorou, cê vim de corpo e alma pros braços do nosso Senhor. Aí cê vai encontrar tamanho amor e a força que é preciso pra passar os perrengues que for. Mesmo que a cada queda é de lei, a gente aprende. Até porque a cada luta o Senhor nos surpreende. E é por isso que se acende uma vontade de vencer dentro de mim. Me inspira a escrever isso aqui pra quem precisa descobrir o que pra mim é tudo, que não me deixa à mercê dos prazeres do mundo. O que me fez perceber que é preciso viver, mas minha vida decidi cada canção até o fim. É por você fazer o que for preciso pra que tu vejas o poder que muda a vida dos que creem e necessita da mudança. Vida de adulto e consciência de infância, livre, leve e solto pra lembrar o quanto é bom servir o Deus que sempre vai te amar. Se tu estás cansado, lembra dessa palavra. A força não vem do músculo, juventude ou saúde. A força vem do espírito e como prometido, basta você querer e buscar a presença que não te deixa envelhecer. Não há nada que me segure, descobri o segredo da eterna juventude. E nessa caminhada eu tenho que me ajude, o Deus que fortalece o guerreiro que não se ilude. Por mais que o tempo passa, mantém sua fé com saúde. Um garoto de 13, fortão na obra do pai, uma tia de 30 na evangelização. Um grupo de guerreiro de coragem e atitude, esses sabem o segredo da eterna juventude. Não sabes? Não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode se quadrinhar o seu entendimento. Faz forte alcançado e multiplica as forças a quem não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços se exaustam e caem. Mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Isaías 40, versículo 28 ao 31.